Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa do dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre no início trazemos algumas perguntas e respostas do livro O Consolador de Chico Xavier, em que Emmanuel, de maneira muito serena, responde a vários questionamentos. É um livro com quase 400 questões que foram feitas a Emmanuel, e na realidade são 298, quase 300. E ele vai respondendo de maneira serena e equilibrada os mais variados assuntos. E hoje trouxe uma pergunta do capítulo 3.4, Espiritismo, no item Fé, a questão 352. Pergunta-se a Emmanuel: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E a resposta de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, no dia 5 de novembro, uma manhã, ontem choveu bastante em Santa Bárbara, deixando o clima muito agradável nessa manhã. E hoje temos aqui nos assessorando a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Como exercício de reflexão, nós vamos começar a nossa obra básica, vamos começar o livro O Céu e o Inferno. E a semana passada nós encerramos aqui o livro A Gênese. E O Céu e o Inferno é um livro... eu vou fazer o meu comentário depois, mas posso começar aqui, que desafia o pensamento, desafia todos nós a refletirmos mais. E em cima desse tema, eu escolhi para hoje um texto do livro Emmanuel, que eu tenho me debruçado sobre ele e tenho descoberto pérolas maravilhosas nesse livro, e nem tanto pela extensão do texto, mas pelas ideias embutidas em cada texto. E hoje eu trouxe um texto pequenino, mas que vale a pena a gente ler com calma, refletindo. Do livro Emmanuel, é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, no seu capítulo 29. O título é Do Modus Operandi dos Espíritos. E sempre nesse livro, o Emmanuel faz uma pequena introdução, depois ele entra em temas mais específicos. E a pequena introdução do Emmanuel é suficiente para a gente pensar quase que uma vida inteira. Quer dizer, como que os espíritos operam nesse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo encarnado? Então eu vou ler com vagar para que a gente possa absorver melhor todos esses ensinamentos. Escreve Emmanuel: o modus operandi das entidades que se comunicam nos ambientes terrestres tem a sua base no magnetismo universal, dentro do qual todos os seres e mundos gravitam para a perfeição suprema, e incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. Esse texto, ontem eu comecei a refletir sobre o texto e fui ler alguma coisa sobre o magnetismo universal. E não é um assunto espírita, é um assunto científico. E o espiritismo usa essas informações científicas, acrescidas dessas informações de Emmanuel, de Kardec, de vários cientistas da época, de acho que Mesmer, que fazia experiências e ganhou doutorado na Áustria sobre o magnetismo universal, falando da influência dos planetas no psiquismo humano. Ele vai falando o que é o magnetismo, esse fluido eletrizado, animalizado, que envolve todos os seres e que cria um vínculo que no momento ainda temos alguma dificuldade de entender como funciona. Mas o processo da comunicação dos espíritos desencarnados com aqueles que estão encarnados está inserido nesse universo de magnetismo que sofre a influência direta da telepatia, da sugestão, dos bons pensamentos. Só isso é um tema para pensar a vida inteira. E seria interessante, não apenas essa teoria, nós que vivenciamos as reuniões espíritas no nosso dia a dia, observarmos o médium no momento da incorporação, e você vai ver que tudo isso que está escrito aqui se reproduz lá, desde que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, e você começa a perceber que é esse o mecanismo, que é assim que funciona. E isso vai dando credibilidade a essas palavras do Emmanuel. E o mais interessante, esse livro foi feito em 1938, com todos os avanços da física, da ciência em geral, ele nunca foi contraditado em um item. E se amanhã a ciência vier a desmentir uma frase que está aqui, adotaremos a opinião da ciência. O que interessa é o ensinamento do Emmanuel e o desafio para que todos nós estudemos um pouco mais. E hoje, de maneira muito feliz, nessa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu amigo Geraldo, que involuntariamente eu o meti numa fria no domingo passado, porque já havia uma substituição garantida para mim, né? E eu até enfatizei que se não fosse garantida eu não iria fazer o que eu fui, né? Mas eu fui a Marília, depois fui a São José do Rio Preto, e de lá, quando eu liguei no domingo, fiquei sabendo que o Geraldo estava sozinho aqui. Mas ele já havia me adiantado que não teria problema se ficar sozinho, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas quero pedir desculpas porque a falha foi minha. Mas o Geraldo se ouve bem. Eu vou até dar um bônus para ele, tá? Vou aumentar o bônus hora dele. Estão perdoado algumas coisas. Isso aí. Então, um bom dia a todos e que nós possamos fazer um bom programa na manhã de hoje. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, Vinícius, bom dia, Inês, que está no telefone no 3463-5068. Mas não pede desculpa não, Luiz. É bom para sentir as faltas, porque senão ele fica mal acostumado com a nossa presença sempre, assim, ele se esforça em se aperfeiçoar. Aliás, ele valorizou muito, ele disse que nunca imaginou que a gente era tão bom. Nossa, que coisa boa. Mas, meu amigo, esse pequeno texto que você trouxe aí do modus operandi, né? É um texto que ele caberia muito para o estudante de mediunidade. Né? Você que aí está estudando mediunidade, procure esse texto na internet, se você não tiver o livro Emmanuel, né? Procure, porque vale a pena a leitura de todo esse capítulo. Sim. Eu não vou colocar no Facebook, porque é longo, e daí não cabe no Facebook, mas vá até ele e leia, porque muitas vezes a gente consegue ajudar um espírito só por identificar a maneira que ele está atuando ali. Você já consegue perceber muita coisa e mudar, às vezes, aquela vibração que ele está chegando ali com a sua vibração. Então, é um bom texto que você trouxe, é uma boa leitura. E eu, para a gente falar mais de uma vez hoje, nos próximos dias 10, 11, 12 agora de novembro, sexta, sábado e domingo da semana que vem, sexta das 19 às 22, sábado das 10 da manhã às 22 e domingo das 10 da manhã às 18, acontece a 15ª-feira do Livro Espírita de Iracemápolis. E nessa feira, já há alguns anos, o pessoal lá de Iracemápolis está trazendo palestrantes também para ilustrar mais a feira, né? Então, no dia 10, às 20 horas, o José Flávio Rachone vai falar de Maria de Magdala. No dia 11, das 10 às 22, o nosso amigo Joaquim Bueno Neto, lá de Limeira, vai falar da desigualdade das riquezas. E no domingo, às 16 horas da tarde, né, às 16 horas, a Cláudia Rosalém, que é presidente da USE de Rio Claro, vai falar sobre paciência, força ativa na construção do bem-estar físico e espiritual. Então, os livros na Feira do Livro de Iracemápolis são vendidos a preço de custo, né? Lá a intenção é realmente divulgar. E tem livros ali até usados também a partir de R$10. Então, frequente a feira, visite, adquira uma obra para sua leitura e ajude na divulgação. O único intuito desta feira de Iracemápolis é divulgar a obra espírita sem fins lucrativos para, lá no caso, para a União Espírita de Iracemápolis, que organiza. Então, vá, frequente, adquira livros e estude isso que o Espiritismo nos pede sempre. Né? Muito bem, meus amigos, 9 horas e 44 minutos. Como tônica do programa e como um ideal que trazemos e divulgamos todas as vezes, sempre citamos aqui os centros espíritas e os espíritas em geral necessitam estudar a obra espírita principal, que é a obra, o Pentateuco de Allan Kardec, todos os seus livros. Não é apenas ler, é ler, estudar e refletir. E no seu centro espírita, questionar, fazer grupos de estudo, grupos de trabalho, na prática mediúnica, no estudo, nos questionamentos ao dirigente, a todos aqueles, para que se crie um clima de investigação, de busca, de pesquisa dentro da casa espírita. Essa é uma característica do espiritismo, o estudo e o questionamento. Muito bem, meus amigos, peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, como sempre, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo ao acaso do livro Vinha de Luz, um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, em 1 carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escalracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Por intermédio deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. Não poderia haver um texto mais atual, oportuno, do que esse. Nós estamos com uma ferramenta maravilhosa chamada internet. É uma ferramenta que poderia assim, nos suprir a todo minuto de informações riquíssimas. E o grande problema da internet é exatamente esse: as informações que desinformam. Você quer pegar qualquer assunto na internet, você pega, vem 100 referências, 90 é porcaria. E isso é pior do que existem pessoas que pegam essas porcarias e difundem. Então, realmente, e eu tenho pensado muito nisso, a internet deveria de ter, não uma censura, mas uma avaliação. Um filtro, né? Um filtro. Né? Bota uns... Contrata aí 100 cara bom, né? E examina os textos. E aí, esses textos apareceriam num grau diferente. Seriam os textos avaliados. Né? Então, você teria duas internets. A internet que você você bota, vem tudo, e a internet que você vê o filtro. Você veja a importância disso. Essa semana nós tivemos um problema que estávamos comentando há pouco ali, site de carona. Né? O site de carona é uma ideia maravilhosa. Eu, por exemplo, publiquei que eu estou vindo de Piracicaba para Santa Bárbara, e estou voltando de Santa Bárbara, e aí dois moços pediram, contrataram carona, depois de 2 horas eles cancelaram. Mas é através de um site, chama BlaBlaCar. Esse site filtra todos os condutores e todos os caroneiros. Então, por exemplo, cada pessoa que te dá carona te avalia. Então você vai pegar carona com aqueles que já estão avaliados. Então, esse caso dessa moça de Rio Preto, ela postou no site, no WhatsApp, e de uma forma individual, que ela estava indo para tal lugar, e as pessoas entram em contato direto. O irmão do Alan tem um site desse de carona de uma determinada localidade para outra. Mas ele se ateve naquele trecho, e ele classifica todas as pessoas que se habilitam a dar carona ou pegar carona. Então é um trabalho bacana, feito de forma séria. Né? E é o que a gente cansa de falar, por exemplo, com relação às casas espíritas. Numa casa espírita onde a gente vá assistir uma palestra e pegue uma desinformação, é uma casa espírita mal dirigida. Por quê? Nós devemos convidar as pessoas para participar daquilo que a gente é responsável pela gestão, quando a gente tem certeza que aquela pessoa conhece. Então você veja a importância. Por quê? Imagina milhares de pessoas que ouvem, por exemplo, a nossa rádio. Nós não podemos trazer aqui para a rádio qualquer pessoa. Nós temos que trazer uma pessoa que a gente tenha certeza que vai falar da doutrina espírita. Nós não podemos trazer para cá, convidar para cá uma pessoa, fazer um auê aí, e essa pessoa solta uma desinformação aqui, que depois para você desfazer é um trabalho danado. Então, o texto é maravilhoso e ele chama a nossa atenção com relação a um assunto seríssimo. Não faça jamais uma palestra numa casa espírita quando você não conhecer e não souber a fundo o tema que você vai abordar. Não vá para uma palestra espírita, por exemplo, desconhecendo o significado de um termo que você vai ler. Isso aí é desleixo. Já imaginou você ler um texto e aí alguém te pergunta, mas o que significa essa palavra? Aí você diz, não deu tempo para ver. Isso aí é desleixo, é relaxamento. Então vá, mas com pleno conhecimento daquilo que você vai falar. Muito bom. Olha, esse assunto é sério, Geraldo. E falo que é sério justamente em cima do que o Luiz acabou de falar, por conta da internet. Porque enquanto não existia a internet, não existia as mídias sociais, enquanto não existia outra forma de veiculação que não fosse a presencial, só iria te escutar uma pessoa com referência para te escutar. Ela tinha que se deslocar da casa dela até um lugar, enfim, ela tinha que estar inserida num contexto para poder te escutar. E tinha uma vantagem, que ela te escutava, mas depois ela podia perguntar, ela podia questionar, ela podia esclarecer se ela não entendeu. Com o advento da internet, a internet justamente não dá para ter a censura que o Luiz queria que tivesse, porque é a comunicação livre, é a comunicação aberta para justamente a intenção dos idealizadores lá no começo era não segmentar o conhecimento em grupos fechados. Justamente foi esse o grande motivo da criação da internet. Por outro lado, isso não é só depois da internet, mesmo antes, as boas ideias, elas precisam de bons defensores. Mas as más ideias também precisam de bons defensores. Então, quando a gente pega bons argumentadores, pessoas com boa retórica, eles convencem o ignorante que A é B e tire da cabeça da pessoa depois. Quem mais aparece na mídia são os bons oradores, que têm recurso de oratória. Sócrates, ele já combatia desde aquela época os que ele chamava, né? Foi o nome que Sócrates deu lá, que era o. Sumiu o nome aqui agora. Que eram as pessoas que pregavam só para ensinar o discurso, não o conteúdo. Né? Daqui a pouco vem o nome na cabeça. Né? Essas pessoas. Eles criavam uma desinformação, porque a pessoa ela fica com uma boa retórica e ela defende qualquer ideia, né? Ela defende ideias absurdas. Por quê? Porque justamente a intenção é defender ideias não importando a qualidade delas. Os sofistas, né? Sofistas. Sócrates, o que que eram os sofistas? Eram pessoas que tinham um grande discurso, uma grande habilidade de fala, de vender, mas elas não tinham o conteúdo correto. Então hoje nós estamos com a internet cheia de sofistas, novamente, porque eles reencarnam, né? Então eles voltaram e agora eles têm uma. Eles não vão na praça. E faz escola, né? Eles fazem escola. Eles vão falar numa internet. Essa semana mesmo, um cara bem conhecido na mídia, por acaso, eu recebi duas mensagens dele na mesma semana, duas mensagens horríveis dele. Ele é muito famoso em algumas outras mensagens. E essas duas mensagens que ele passou, sem base de conhecimento. Mas por quê? Porque é a vaidade. A pessoa começa a se achar capaz de falar sobre tudo, e não sobre só aquilo que ela domina. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente, por exemplo, eu não vou aqui me meter a falar de medicina. Nós temos o Geraldo aqui, que é um médico há anos, que vai em seminário e tal. Então, se alguém, um de nós três tem que falar de medicina, é o Geraldo, não sou eu. Eu posso até levantar uma pergunta, eu posso até levantar um questionamento, ou até falar para o Geraldo algo que eu li de um médico que também, como ele, estuda medicina. Mas eu não posso falar que eu acho, porque eu não tenho base para falar isso. E dessa forma, a gente tem que ter humildade para falar que não sabe. Agora, pior, quem escuta tem que ter a crítica para saber de quem está vindo aquilo, para saber fazer o filtragem daquilo, para falar assim, peraí, essa pessoa domina esse assunto? Não, essa pessoa não domina esse assunto. Então, é um ponto de vista. E ponto de vista é só a vista de um ponto. Né? Então, ele deixou um monte de coisa de fora. E aí ele vem como um sofista, com boa retórica, enfiando coisa na cabeça dos outros, e as pessoas distraídas ou desavisadas compram a ideia. E até o Luiz falou aqui, nós temos um outro problema, que é o tal do WhatsApp hoje, que o cara pega, ele manda lá um áudio, e daí a pessoa não vê o áudio e compartilha. E ela, porque é do fulano, sabe? Mas não viu o áudio. Então a gente tem que tomar muito, muito, mas muito, muito cuidado, porque realmente esse assunto que o Emmanuel trouxe, ele hoje é mais contemporâneo do que quando o Emmanuel escreveu. Vamos tomar um pouquinho mais de tempo, mas vamos nos aprofundar. É sério? Uma ocasião, eu dando um curso, e aí uma pessoa formada em medicina fez uma colocação que Kardec teria dito alguma coisa. Aí eu disse assim, onde é que você leu isso aí? Aí ela comentou que leu numa revista da IDE. Eu disse, não. Acho que não. A IDE não iria publicar isso. A IDE é uma editora decente. Me traz aí a revista que você leu isso. Aí na outra aula ela trouxe. Eu peguei a revista e li. Eu disse assim: minha filha, o que você leu aqui? Não diz nada do que você falou. Ela assim: não, eu não li. A pessoa que me falou. Você veja que absurdo. Ela com a revista não teve a pachorra de ler. E aí se baseou na informação que o outro deu e já passou a dúvida para frente. Quer dizer, não quer pensar. E isso está cheio. Por isso que aqui nós batalhamos nesse ponto. Estude a doutrina espírita. Porque quando você estuda a doutrina espírita, você é uma cláusula de barreira. Você para o que não está correto. Sim, agora, sim, se você não estuda, tudo que passar e você... Olha que bonitinho, que bonitinho. É exatamente em cima disso. E até uma interessante. Eu havia mandado um vídeo para o Alan de um filósofo da moda. E o Alan fez uma observação crítica, e depois que ele fez a observação, me mandou uma resposta muito interessante, e ali, Alan, eu fiquei parado pensando, falei, puxa vida, que coisa interessante a gente poder ter essa crítica. E aí, ao acaso, entre aspas, eu falo, tenho que preparar o programa. Abriu o acaso, caiu nesse texto. Quer dizer, parece que alguém falou, olha, leia esse texto. E aí, vendo a internet. E aí, vendo a internet, palestra de outras pessoas, você falou em pontos de vista, de pessoas que falam pontos de vista, e eu achei muito interessante que o ponto de vista é escravo de um sentimento. Então, muitas vezes, o indivíduo fala movido por um sentimento, seja lá qual for, de orgulho, de vaidade, seja lá qual for, da distorção, como ele tem um discurso brilhante, aquilo parece que pega. E aí, ao final, alguém me coloca na frente a seguinte frase: a retórica do verbo refinado brilha, mas raramente ilumina. Então, muitas vezes, a pessoa, cuidado com os discursos, com esses sofistas que o Alan falou, a retórica, ela é importante para algumas coisas, mas ela não é o mais importante. O mais importante, primeiro, é o sentimento que se coloca em cada palavra e a verdade que existe em cada afirmação. E essa verdade tem que estar respaldada para nós aqui encarnados em coisas positivas, em livros referenciais, em autores consagrados, e não a sua opinião ou a opinião de fulano de tal ou de Beltrano. Então, esse discurso tem que ter embasamento crítico, filosófico, moral. E nós aqui do programa Visão Espírita, num primeiro momento, colocamos os pés na obra de Kardec, no que a ciência tem, e utilizamos algumas referências de alguns grandes oradores que falam com sentimento. Não podemos perder essa frase. Ilumina, não, como é? Brilha, mas não ilumina. A retórica do verbo refinado brilha, mas raramente ilumina. Isso aí, entendeu? Quer dizer, então você vê que regrinha, tá brilhando. E pergunta, tá iluminando? Interessante. Isso, entendeu? E isso é fácil para todo mundo gravar. Tá brilhando. Você se encantou com o brilho. Aí se pergunte: tá iluminando? Pois é. O que que quer dizer isso? Tá esclarecendo? É nítido? É fácil de entender? Se não é, joga fora. É um negócio assim que. Veja só. Fazemos palestra aí, né, há bastante tempo. Puxa vida, um cuidado para usar as palavras, uma preocupação no que vai ser comunicado. E a gente erra, porque nós somos humanos e às vezes a gente... Porque tem um negócio que é a inspiração, né? Então às vezes a gente entra em alguma faixa errada lá e vem um exemplo que você não tinha preparado para a palestra... E você usa do exemplo e depois você tirar o exemplo que você já falou. Mas você já falou. Daí você já falou. Você já amarrou ali. Então a fala é algo muito sério. Sócrates começa o trabalho dele desta forma. Ele queria saber sobre o conhecimento. Então ele faz o pai dele pagar o sofista mais famoso da época para dar uma aula para ele. E ele vai ter a aula com esse sofista aí. Que... acabou sendo sinônimo até de ludibriadores aí, né? E quando ele chega lá, o cara começa a dar aula pra ele, ele fala assim, cara, não sabe tudo. Ele faz umas perguntas pro cara e o cara Se enrola. E ele fala, pô, esse cara não sabe. Daí ele vai, ele paga um outro famoso e a mesma coisa. Então ele começa a perguntar para todo mundo sobre tudo. Porque ele falava, só sei que nada sei, né? Ele sabia que ele era limitado no conhecimento. Mas ele também sabia que as verdades estão dentro do seu coração. Então ele desenvolve um método que chama a maiêutica. Maiêutica vem de uma palavra grega que chama parto, que a mãe dele era uma parteira. E a maiêutica, ele vai falar que ele vai tirar de você a sua verdade. Que as respostas mais puras e belas estão aí dentro do seu coração, segundo Alta de Souza. É só você deixar se iluminar. Faz o entendimento das coisas. E a resposta está aí. Você sabe que aquilo que está fazendo é bom. Você sabe que aquilo que está fazendo não é tão bom. Você sabe que aquilo que está falando e fazendo vai gerar harmonia. E você sabe que não vai gerar harmonia. Então, pensa antes de falar. Muito bem, meus amigos. Todos esses conteúdos, na medida do possível, nosso querido Alan coloca na nossa página do Facebook, Programa Visão Espírita. Entre lá, faça o seu comentário, faça a sua crítica, faça a sua pergunta, sua sugestão. Sempre bom termos esses visitantes que nos trazem boas ideias e que colaboram para o crescimento do programa Visão Espírita. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros usados, que acabam colaborando para manter o programa Visão Espírita. Nós temos um trabalho muito bem feito pelo pessoal aqui de Santa Bárbara e de outros lugares, né? E que acabam dando sustentação à continuação do programa. Também vamos lembrar da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Quem quiser ficar sócio, ligue pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, meus amigos. Acabamos o primeiro bloco e agora estamos preparados para começar esse novo livro, né? Da coleção de Kardec, e que é muito interessante. Eu fiquei pensando, eu gosto de ficar pensando e refletindo ideias e palavras. Hoje vamos começar o livro O Céu e o Inferno. É uma obra que veio a público em 1865 em Paris, e é o quarto livro da coleção do Chico Xavier, do Allan Kardec, e que tem vários temas. Então eu vou fazer aqui uma pequena leitura e vou fazendo algumas considerações, depois Luiz e Alan fazem também os seus comentários. E antes que eu faça a leitura, é interessante como a gente observa isso, é uma tônica nas obras de Kardec. Ele nos desafia para raciocinarmos, para refletirmos, para questionarmos. Não é uma imposição de um dogma, uma imposição de um paradigma. Não existem paradigmas e dogmas. Existe conhecimento, instrução, e você está aberto ao questionamento. O livro começa assim. Então eu vou ler e vocês vão perceber que essa é a tônica da escrita de Kardec. Sempre importante lembrar, Kardec escreveu, ele recolheu isso de centenas de grupos espíritos, da generalidade concordante, formou um corpo, um pensamento e escrevendo baseado nessas informações. E hoje começa o livro Céu e Inferno, primeira parte. Ele começa como doutrina. Só aí tem que parar para pensar o que é uma doutrina. Porque ele viu que o livro dos Espíritos, Evangelho, livro dos Médiuns, criou uma doutrina, um pensamento, vários conceitos com desdobramentos. E em cima disso, ele começa o livro com uma frase fantástica. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Quer dizer, e essa frase é a tônica do livro. E agora ele começa a desdobrar. Essa frase dele é filosófica. Essa frase devia estar em vários centros espíritas. Vivemos, pensamos e operamos. E aí ele continua. E aí ele coloca o questionamento natural do homem comum. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não existiremos? Ser ou não ser, tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Olha que brilhante o Kardec, ele fala. É uma tese essa que se impõe. Então repara que ele não fecha, ele não... é uma tese. Pelo menos pense nessa tese. E ele continua. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido e o seu coração se rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este, o bruto, vive inteiramente do presente e da satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Então você repara o texto, como ele finaliza com a secreta intuição. Todos nós devemos prestar atenção nessa voz interior que nos direciona para um ou para outro lado, e que muitas vezes, no burburinho das palavras, dos excessos das palavras, dos excessos de informações, a gente esquece esse sentimento, essas intuições. E o Kardec continua, pela crença em onada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a eles se esquivarem. E aí ele finaliza com uma frase que eu vou passar a palavra para a gente discutir. Se há doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade que se fundam nas relações sociais. O niilismo é a doutrina insensata antissocial que fará esse povo condenado aguardando o extermínio. Luiz e Alain. Geraldo, você estava falando e eu estava lembrando num fenômeno da nossa época, o casamento. No meu tempo, né, o índice de divórcio não chegava a 2%. Não existia o divórcio, existia o mecanismo da época, que era o disquite. E você não tinha 2% de desquitados, seguramente. O casamento não era mais fácil do que qualquer outra época. Era uma luta. Casamento tem dificuldade, tem adaptação, tem afinidade, tem cumplicidade, tem tudo que hoje tem e qualquer época vai ter. Aí inventaram o ficar. Nesse casamento, para você chegar até lá, você namorava, namorava uns 4 anos, convivia. Você ficava conhecendo a pessoa que você um dia pretenderia se unir. E você, depois do namoro, você firmava uma convicção. Você dizia assim: eu quero noivar, eu quero um compromisso mais sério. E aí você noivava, ficava mais uns 2, 3 anos e depois casava. E esses casamentos duravam. Você tinha muita comemoração de bodas de prata, bodas de ouro. O que mais tinha eram essas comemorações. Por quê? Eram duradouros, eram firmes, eram casas construídas sobre a rocha. A rocha de todos os elementos que sustentam o casamento. E aí se inseriu um novo costume, o ficar, o juntar. Né? E é isso que nós conhecemos, o índice de divórcio está por volta lá de 40%. Por quê? Porque nós não precisamos mais esquentar a nossa cabeça. Você junta e a hora que não quer, separa. Então você não precisa ter cuidados no juntar, porque a hora que você quiser, você separa. E aí se criou essa futilidade de uma convivência sem responsabilidade. E é tudo que nós assistimos. Com relação ao ser ou não ser, é a mesma coisa. Você tem que, como ser humano, mergulhar de cabeça para saber se você, ao morrer, é o nada ou existe alguma coisa. Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Essa é a única certeza que qualquer ser humano tem. Então, se você não sabe a resposta de onde você veio e nem sabe a resposta para onde você vai, você tem que se virar e tem que esgotar todos os elementos para que você saiba essa resposta. Se você tiver que convicção de que é um nada, viva conforme a convicção que você desenvolveu. Mas viva, busque. Não fica nessa de aderir ao nada porque você não tem nada, por preguiça mental. Pesquise, estude, se aprofunde. Então, enquanto nós não nos dispusermos a trabalhar para encontrar a resposta, nós vamos ficar que nem mariposa. Viu uma luz? Vai em volta, se queima. Enquanto nós não dispusermos para mergulhar e tirar a nossa conclusão, nós vamos ficar perdidos. O Céu e o Inferno é um livro fantástico. Né? Para quem está começando com a gente hoje, se prepara que vem coisa muito boa no Céu e Inferno. Nós vamos ter aí o Código Penal da Vida Futura, nós vamos ter exemplos de pessoas que desencarnaram no pós-morte. É muito bacana, é muito legal, é muito gostoso estudar o Céu e Inferno. E eu gostaria de falar um pouco mais, quando ele acaba esse segundo item, falando: se há uma doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo. O niilismo ela foi muito promulgado a partir do século XIX, na Rússia principalmente, quando havia os czares russos, eles relutavam em fazer uma reforma na Rússia, e aí alguns teóricos daquela época, eles ali defendiam então que era melhor não acreditar em mais nada, né? Que o niilismo era esse acreditar em mais nada. Só que isso surge um problema. Por sinal, nós temos um filósofo, Nietzsche, que ele vai esmiuçar muito a palavra ou esse conceito do niilismo, né? Que seria uma corrente filosófica que em princípio concebe a existência humana como desprovida de qualquer sentido. Essa é a crença filosófica do niilismo. Desprovida de qualquer sentido. Então, quando a gente volta para a frase, se há uma doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo. Essas são as palavras de Kardec. E você, como estudioso de filosofia, Alan, isso ainda existe hoje? Claro que existe. Quantas pessoas ainda, elas acreditam que a vida é fruto de um acontecimento ao acaso. Não, mas eu digo assim, um grupo organizado... Tem. Hoje, se você pegar os ateus, principalmente, eles são niilistas, né? Eles acreditam na vida agora, não na vida futura. Então, eu tenho que viver aqui e agora, nesse momento, tudo que eu posso. E depois? E hoje você tem pessoas não doutrinariamente organizadas, mas principalmente as pessoas economicamente que conseguiram ascensão econômica, que têm muito dinheiro, eles querem gozar tudo agora. O dinheiro dá condições para ele gozar tudo agora. Então ele quer aproveitar o máximo agora. Ele não se preocupa com o futuro. Ele não se preocupa com o futuro do espiritual. Ele se preocupa com o material. Então o niilista é muito mais ligado à matéria do que ao espírito. Então, quando Kardec coloca essa frase, ele coloca, eu acho que para fazer um contraponto ao espiritual. Porque se há uma doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo. Desprovida de qualquer crença no futuro. Né? Não está falando aqui, eu que estou traduzindo. Que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade. Para que eu vou ser solidário e fraterno se eu acredito no tudo aqui e agora? Eu não acredito no depois, em que se fundam as relações sociais. Então, quando nós imaginamos o espiritismo, é um dos pontos que eu particularmente mais defendo, é a valorização do espiritual como algo imortal. Porque se eu penso que o meu corpo material, ele é transitório, se eu penso que esse meu corpo material ele tem um fim, como de todos os que eu convivo, mas se eu tenho a convicção que eu tenho uma essência espiritual que é imortal, eu cuido do psiquismo do meu espírito e não mais dos gozos do meu corpo material. Porque toda vez que eu estiver associado a prazer, eu estou associado a gozos do corpo material. Toda vez que eu estiver associado a sentimento, eu estou enaltecendo e valorizando o meu espiritual. Espetacular. Então, esse livro, Se é Inferno, é um livro... Bom, os 5 livros de Kardec, é impossível você falar que é espírita sem ter lido. Né? Não dá para tirar nenhum dos 5 dessa leitura. Como eu não tiraria a Revista Espírita, como eu não tiraria tantas outras... Kardec tem 30 obras, né? Então, assim, por exemplo, o último livro do Kardec é Como Montar uma Biblioteca Espírita. É o último livro dele. E ali ele põe a lista dos livros que você tem que ter. E ele põe também nessa lista os livros que eram opositores ao espiritismo. Por quê? Porque ele não acreditava que você poderia ser um crente no espiritismo de uma forma... cega. Ele queria você raciocinando. E para raciocinar, você tinha que ler quem era contra o espiritismo. Contra o contraponto. Contra, né? O contraponto para você poder desenvolver uma verdadeira. E tem esse livro aí, essa à venda? Tem até novo. Tem reedição dele. Nossa, que interessante. É um livrinho pequeno. Eu não sei se tem em edição hoje, mas. Existe, eu tenho lá em casa. Não é um livro tão difícil. Mas, olha só. Olha o bom senso desse cara. E é esse bom senso que ele vem falar aqui do Céu e Inferno. E é interessante ele dar o nome Céu e Inferno, porque até então, Céu e Inferno... Era o que se acreditava, né? Era a destinação da pessoa após a vida do corpo físico. Certo. Então tá bom. Agora dando sequência, que eu acho que dá tempo ainda, esse item 3, que foi o que eu tinha programado até a gente finalizar aqui o livro Céu e Inferno. Kardec continua... Suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que, em 8 dias, num mês ou num ano, será aniquilado. Que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de uma existência, não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? São cinco perguntas, hein? E o Kardec continua. Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. Essa frase é uma frase muito forte, né? E continua. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, é, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância do que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária mantidos por uma força material. E, finalizando, ele fala, torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis o que tende à propagação da doutrina do niilismo. Então ele faz uma crítica formal, embasada sobre o niilismo. E aí ele coloca um exemplo. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se aos excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia, que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este moço for espírita, teria dito, a morte só destruirá o corpo que deixarei como fato usado. Mas o meu espírito viverá, serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. E aí ele vai dizendo consequências. E o Kardec, agora eu volto ao texto do Kardec. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderia obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Então observe o que o Kardec falou. As religiões vigentes não conseguiam frear esse avanço do niilismo, da descrença, de não acreditar na vida futura. Não existia um modelo filosófico, doutrinário, que conseguisse barrar essa progressão do niilismo. E o Kardec escreve batendo de frente contra o niilismo, mostrando a realidade da vida espiritual, aceitando questionamentos, perguntas e dúvidas. E continua, se por outro lado a religião se condenasse à imobilidade, estaria, em dado tempo, dissolvida. E finaliza, o que lhe falta neste século de positivismo, que ele viveu o século do positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco, o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Então, aquele, aquela fala que eu tive antes de começar o Céu e o Inferno é esse final do Kardec. O Espiritismo é uma doutrina aberta que estende a mão para a ciência e ela se encaixa perfeitamente na ciência. E eu finalizei dizendo o seguinte: se amanhã a ciência contraditar um conceito espírita, ficaremos com a ciência. Mas não observamos isso ao longo de 160 anos de Espiritismo. Alan. Nós temos que lembrar também do contexto de Kardec, né? Kardec, ele está em 1850, 1860, aí, escrevendo todo esse trabalho aí. E ele está ali após um período muito controverso, né? Nós estávamos saindo da Idade das Trevas, nós estávamos saindo da Idade Média, onde toda a filosofia tinha existido, se não digo toda, mas a grande parte dela, para se manter uma fé dogmática da Igreja, principalmente católica, que dominava até então. E nós estamos começando o século das luzes, né? Então esse século das luzes vinham todos os iluministas trazer uma série de reflexões para nos romper daquele status quo que a Igreja era dominante e o que a Igreja falasse era lei. Com isso, muitas pessoas, quando você freia muito ela num ponto, quando você abre a porteira, ela muitas vezes busca um oposto, né? Porque ela quer ver logo o oposto do lado contrário. Então, o que tem para eu ver? Então, a tendência do surgimento desse positivismo, aí, desse niilismo exagerado, foi justamente para fazer o contraponto com aquela fé cega que obrigavam todos a ter. Dogmas e paradigmas. Dogmas e paradigmas incontestáveis. Quando essas pessoas foram para aquele outro lado, surge Kardec. Olha que interessante, ele surge como um caminho equilibrado do meio. Ele fala assim: não, tem coisa boa aqui na religião, não vamos acabar com tudo. Mas tem muita coisa boa na ciência também. Vamos fazer vamos, não vá a esse ponto, mas não vá nesse também. Não seja não tenha uma fé cega e também não tenha nenhuma fé. Né? Nós temos que achar um caminho assim, equilibrado. E por isso e por outras coisas que muitos apontam Kardec como uma pessoa dotada de bom senso, porque ele vai buscar um equilíbrio entre as coisas. E justamente o Céu e o Inferno, ele está ali mostrando um caminho equilibrado. Assim, aquela visão da Igreja ainda muito pesada do céu, da destinação do espírito após, dava para muitas pessoas racionais uma vontade de falar: isso é tudo palhaçada, isso é conta da carochinha, isso aí não é assim, imagine. Então eles começaram a acreditar em nada, que é o niilismo. Eles falam: não, não existe nada, eu quero aproveitar a vida agora. E daí Kardec fala assim: não, peraí, alguma coisa tem. Não é bem que não tem nada, alguma coisa tem. Só que o responsável pelo seu futuro não é um julgador, é você mesmo. Você que vai te condenar à fé futura. Então esse livro que nós vamos começar a estudar hoje, gente, se vocês não conseguirem acompanhar o programa inteiro, todo domingo, acompanhem pelo menos a parte do estudo do Céu e Inferno. É um livro fantástico, como os outros de Kardec, muito fantástico. Isso que o Alan está falando, a questão do desquite e do divórcio, é a mesma coisa. O desquite se limitava a 2% e quase que o desquitado era um estigmatizado. O divórcio foi para 40%. A hora que a coisa realmente estabelecer um entendimento, vai 5, 10% é alguma coisa razoável, né? E isso é fundamental, e principalmente para nós pensarmos os nossos tempos. Tudo, e você vê a televisão que está fazendo, é uma campanha para exterminar o conhecimento, né? Deixar a turma subjugada pelas mídias prontas ali, mídias, né? Prontas, e permitir que as pessoas parem de pensar. E isso nós temos que continuar de forma insistente, né, divulgar e buscar o estudo. Inclusive meu pai, desde moleque, ele falava para mim uma frase que é do anarquismo. Meu pai é anarquista por conceito, então ele falava assim: filho, se um dia você me pedir um tema para uma redação, eu vou falar para você, duvide de tudo. Aí eu falei assim, pai, mas eu lembro que eu fiz essa pergunta para ele, mas até do senhor? Ele falou, até de mim, duvide de tudo. Chegue nos seus conceitos, não acredite porque alguém está falando, duvide de tudo. Ele estava lhe ensinando a raciocinar. A raciocinar, a criticar. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita depende também de você, da sua contribuição financeira, para que a gente possa pagar a mensalidade aqui na Rádio Brasil. Aliás, eu deixo agora, né? Eu chorei a beça mês passado, porque tinha umas contribuições altas que a gente deixou de receber. Olha, menino, nessa última quarta-feira, um desses nossos colaboradores depositou em dobro. Nossa, alegria realmente, geral. Oh, muito obrigado. E agradecendo sempre aquele nosso seu Sebastião, lá de Rio das Pedras, que há mais de 5 anos coloca lá a sua, seu quinhãozinho. Seu óbolo. Isso. Então, o depósito identificado pode ser feito pelo Banco Santander, que é a agência de preferência que sempre citamos, agência de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210. Conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Outras duas contas do Luiz Pessoa, que ele empresta, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, 5189. E a conta corrente 71850, dígito 4. Agora vamos para a música. E que música! De boa que qualidade! Música. Hoje é de excelente qualidade com excelente cantor. Tangos, bandoneons, uma guitarra que chora num ritmo de amor desesperado. Um cabaré que fecha suas portas, uma rua de amor e de pecado. Um guarda que vigia numa esquina, um casal que anda à procura de um hotel, um resto de melodia, um assovio, uma saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro que fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantava da tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoava seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro que fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantava da tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoava seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Com a voz de Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores da música popular brasileira, da música brasileira, realmente ele era quase que um ícone da música brasileira. E estavam citando curiosidades da vida dele, mas muito interessante ouvir novamente Nelson Gonçalves. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 40 minutos. vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Hoje estamos estudando o Estudos Espíritas do Evangelho, que é o seu sexto volume. E na semana passada entramos, eu citei semana passada, um tema polêmico para alguns. Para nós aqui do programa Visão Espírita não é polêmico, mas é interessante que se fale. A semana passada eu procurei detalhar onde a certeza de que Jesus existiu realmente, e hoje vamos entrar qual a verdadeira natureza de Jesus. Esse é um assunto, como diz o, dá pano para manga, mas com maior tranquilidade. Para quem tem manga, né? É, para quem tem manga. Então eu vou ler aqui a Terezinha, ela escreve assim: outro ponto sobre o qual existem muitas controvérsias é quanto à natureza de Jesus. Seria Jesus humano ou divino? Um Deus que assumiu forma humana? Ou um homem que atingiu uma perfeição quase divina? Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, não se fala de Jesus como Deus. A ideia de divinização de Jesus firma-se sob o século IV, ao tempo do imperador Constantino, após a célebre controvérsia entre Alexandre e Arrius. Alexandre, patriarca da Alexandria, pregava um Jesus igual a Deus. Arrius, presbítero de uma das eclésias, procurava demonstrar Jesus como filho de Deus, mas não igual a ele. Entretanto, Arrius é que foi considerado herético e a divindade de Jesus foi proclamada pela Igreja Católica. No século VII, se aprovaria o dogma da Santíssima Trindade. Imposta à cristandade, a divinização de Jesus não foi aceita sempre e nem por todos. De vez em quando, aqui e ali, surgem tentativas de reapresentar Jesus como um ser humano. Tentativa que às vezes resvalam para o erro de ir ao extremo oposto e querer fazer de Jesus não apenas um ser humano, mas um homem comum demais, com as fraquezas e inferioridades dos humanos pouco evoluídos. Entretanto, no que se refere à natureza de Jesus, os evangelhos são absolutamente concordantes e coerentes, não dando lugar a qualquer equívoco. Kardec examina exaustivamente o assunto em Um Estudo sobre a Natureza de Jesus em Obras Póstumas. Resumamos aqui os principais argumentos e a conclusão. Alguma coisa inicial para depois entrarmos? Não, isso aí para nós é ponto pacificado. Então o Kardec faz a seguinte: Alain e Luiz, a hora que quiserem interromper, não, por favor. Obras Póstumas, Kardec. Nos seus anúncios, os profetas não aludem ao Messias como Deus, mas como um ser espiritual que encarnará entre os humanos para salvá-los. Isso está escrito. Mais adiante, nos seus relatos, os discípulos e apóstolos também não falam de Jesus como Deus, entre parênteses. E eles viveram com Jesus, foram testemunhas oculares de seus feitos e ouvintes diretos de suas palavras. Então observem isso. Aqueles que conviveram com ele não disseram que ele era Deus. Os milagres, entre aspas, não provam a divindade de Jesus, porque, embora admiráveis, são fenômenos que resultam da ação espiritual sobre os fluidos, pelo pensamento e a vontade. Fenômenos que outras pessoas também podem produzir, como esclarece o Espiritismo e como Jesus já dissera: vós podeis fazer o que eu faço e coisas ainda maiores, se tiverdes fé, porque eu vou para o Pai. Mais adiante, as palavras do próprio Jesus são o maior argumento contra a pretensa natureza divina que lhe quiseram atribuir posteriormente. Elas evidenciam dualidade e desigualdade entre Jesus e Deus, que não há entre eles qualquer identidade, nem de natureza, nem de poder, pois um é o Criador, outro a criatura. Um é o Senhor, outro o seu enviado, e o submisso executor de sua vontade. Nesse ponto, você vê que o evangelho é muito claro, muito nítido. Os judeus o acusavam porque ele dizia ser filho de Deus. E ele dizia, se os profetas disseram, vós sois deuses, se referindo ao ser humano, por que, que eu não posso dizer que sou filho de Deus? Né? Quer dizer, então Jesus não deixou a mínima dúvida. E nós todos repetimos, o que você é, Geraldo? É filho de Deus. Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque Deus criou o Espírito. Né? Então, Deus criou-nos como Espíritos, como criou Jesus. É o Filho de Deus, ponto, pacífico. Né? Quer dizer, então, quem inventou, quem coisa que sustente, né? E ele fala, porque eu vou para o Pai. É? Ele não vai para ele mesmo. É, ele vai para o Pai. É uma outra, Geraldo, figura. Se existe um crime que a religião fez, foi o tal do Espírito Santo. Porque a minha mãe, tadinha, já faleceu, mas um dia eu disse assim para ela, por favor, Zé, o que é o Espírito Santo? O que é a Santíssima Trindade? Ela assim, não, eu não sei explicar. Entende? Quer dizer, isso é um absurdo. E com o protestantismo, que fez a reforma, fizeram uma burrada de trazer essa questão absurda da Igreja Católica. Esse foi o maior erro do protestantismo. Foi trazer a Santíssima Trindade junto, quando já deveria ter abolido por ali. Alan, alguma coisa? Não. Então, rapidamente, vou acabar para ouvir a opinião de novo de vocês. Aí, o Kardec fala, eis algumas dessas afirmativas que, né, que foram feitas dizendo dessa natureza de Jesus. Entre aspas, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Duas figuras. Outra, Jesus falando, meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu por mandamento seu o que devo dizer e como devo falar. Mais claro, impossível. E aí outra frase, as obras que meu Pai me deu o poder de fazer dão testemunho de mim. Aí continuando, nada posso fazer de mim mesmo. Nada faço de mim mesmo, mas digo o que o meu Pai me ensinou. Outra, não me cabe a mim vô-lo conceder, é porém para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quer dizer, ele é repetitivo, ele fala várias vezes. E é o que a Terezinha mencionou, só depois do século IV é que veio essa história. Que ele é Deus, Deus encarnado. É invenção. Se me amasseis, rejubilaríeis, pois que vou para meu Pai. Porque meu Pai é maior do que eu. Pai, tudo te é possível. Se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo após a sua morte, o ressurgimento espiritual, Jesus continua a demonstrar com suas palavras que permanece a dualidade e desigualdade entre ele e Deus. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Alan e Luiz, Alan. Meu amigo Geraldo, esse é um assunto assim que... tudo que a pessoa não entende, ela quer dar uma aura de santificação, assim, ela divinização, né? Você sabe que eu há uns anos atrás, por ignorância da minha parte, eu tinha um pé um pouco atrás com Nietzsche, um filósofo muito interessante. E hoje, com a leitura que eu estou fazendo sobre Nietzsche, que eu não li tudo ainda, mas o pouco que eu posso tirar de Nietzsche, eu acabo ficando fã dele em muitas interpretações. Uma delas, né, tem dos textos dele que é bem controverso por conta daqueles muito religiosos, ele mata Deus, né? E ele declara a morte de Deus. Mas de que Deus? Ele era muito religioso, Nietzsche. Ele mata o Deus idealizado pelas pessoas. Ele mata o ideal. ele mata, de forma geral, ele fala que é o grande martelo de Nietzsche, porque tudo que é ideal ele quebra. Ele fala assim, não idealize, viva o mundo real. Sabe, para que idealizar? Então, a partir do momento que a gente coloca Jesus, né, idealizado como filho de Deus, porque ele só pode ser filho de Deus, ele tem que ser Deus, ele não é mais do que filho de Deus, ele é Deus. Então eu idealizo, porque é difícil ser como Jesus, é difícil vivenciar a vida como Jesus vivenciou, amando incondicionalmente, é difícil, e como é difícil, eu coloco que ele só podia fazer isso porque ele era um Deus. É, porque como ele é Deus, eu não preciso chegar lá, porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus, ele é Deus, eu não sou. Então, facilita muito mais a minha vida errada se eu colocar ele como a vida idealizada, divina. E a minha é humana. Agora, se eu coloco ele como um filho, como eu, o meu irmão mais velho, aquele que consegue fazer, eu não. É uma meta. Aí, olha que interessante essa visão. É o teu paradigma. Então, Jesus é o nosso paradigma. Você cria um paradigma e nele você se basta, assim, né? Você fala, não, é que ele é Deus, né? Ele pode ou não? Eu não posso. Ele é Deus, né? Quem sou eu para... É quase que um álibi para os seus equívocos. É uma justificativa para o injustificável. Que é justificativa para as suas falhas. Para as suas falhas, entendeu? Então, aí você acaba jogando ele como um... É muito mais fácil eu idealizar ele, colocar ele como Deus. Agora, ao passo que a doutrina espírita diz assim, você hoje não vai conseguir atingir Jesus. Agora, através das reencarnações, você chega lá. Entendeu? Aí você cumpre a possibilidade de você atingir aquela... Então, fazendo algumas provocações aqui, Alan e Luiz, porque é um assunto cativante, sim, né? E isso parece que está meio no inconsciente coletivo, né? E eu não sei se pela divulgação, pela força de algumas religiões, as pessoas, é natural que as pessoas, mas no dia a dia, confundam Jesus com Deus. Mas não é tão natural assim, tá, Geraldo? Existem, inclusive, religiões evangélicas. Eu não sei se os batistas, algumas dessas denominações não aceitam Jesus como Deus. Elas aceitam Jesus não são como todas, filho. Né? Não são todas. Isso aí foi invenção da Igreja Católica e que os protestantes aderiram, tiveram uma bela oportunidade de se desligar disso. E aderiram. Já forma. Já o Papa Francisco vai falar alguma coisa. Né? É uma questão de tempo, né? É isso aí. Também não temos que idealizar o Papa Francisco. Deixa ele. Se ele falar, muito bom. Se ele não falar, vai ser a mesma porcaria. As pessoas. É aquilo lá. Que... Se for de Deus, prevalecerá. Entendeu? Dá tempo. E aí, na semana que vem, eu vou deixar uma pergunta para vocês aí que eu vou fazer, eu provocar vocês. Semana que vem teremos. Como os espíritas consideram Jesus? E aí a provocação que eu faço ao Alan e ao Luiz, e nós temos que ter o mesmo comportamento de Kardec, não devemos temer aqueles que dizem contrário. Claro. Nós, espíritas, / Kardec... Não, vamos corrigir isso aí. Espírita só tem um. Foi mais para fortalecer a ideia. Isso, tá por Kardec. Temos uma crença... de como é Jesus. Mas ao tempo de Kardec, surgiu um advogado, Jean-Baptiste Rustenck, que escreveu um livro com 4 tópicos, e que isso é um tema eletrizante dentro da doutrina espírita e que faz uma abordagem que aí eu gostaria de discutir a semana que vem, porque hoje não vai dar tempo. Mas fica a provocação para o Alan. Você provocação. Não vai estar aqui, né, senhor? Puxa, eu não vou estar aqui. Semana que vem eu vou estar em Brasília. Você provoca a gente e depois foge da conversa. Mas depois ele falou que ia devolver, né? Falou que ia devolver o que nós fizemos com ele. Que é isso. Mas então tá bom. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Então deixa eu explicar também, porque tem gente que ignora o que você está falando. Esse Jean-Baptiste Rostang, ele escreveu um livro em 4 volumes, que chama Os 4 Evangelhos. O Kardec leu esse livro, né? E só para vocês terem uma ideia, Kardec disse assim, esses 4 livros poderiam ser escritos em um volume. Perfeito. Então você imagina, eu, por exemplo, se você for ver o Vadimekon, não está lá os quatro evangelhos do Rustang. Por quê? Você acha que eu vou ler um livro que o próprio Kardec colocou que ele escreveu em quatro volumes, poderia ser escrito num? Entendeu? Quer dizer, eu vou estar lendo 75% de abobrinha quando eu poderia absorver esse conhecimento num volume. Né? Então, para mim, realmente tem pouca importância. Até porque esse livro, ele não obedece à generalidade e concordância dos espíritos. Tá? Ele foi escrito de uma forma completamente oposta ao que a doutrina espírita... Mas é divulgado como espírita. Não. Ele é divulgado por alguns como espírita. Pela Federação Espírita Brasileira. Isso. Não é... Deixa, aí vamos fazer uma outra... Mas eu tenho o livro da FEB. Então, só um minutinho. A FEB, os dirigentes da FEB, os diretores da FEB, são rustanguistas. Sim. Eles morrem. Mas eles nunca quiseram, por exemplo, impor ao movimento espírita o rustanguismo. Eles divulgam, mas nunca fizeram, vamos supor, querer empurrar a goela abaixo. Tá? Então, eles sempre respeitaram essa, principalmente por parte de São Paulo. Sim. Entendeu? Então, sim, eles sempre respeitaram essa parte. Mas por que não? Porque o Rustang ele escreveu essas quatro obras através de um espírito e um médium. Ele não teve a concordância dos espíritos sobre o assunto que ele falou. Entende? Então ele é uma opinião. Os quatro evangelhos é uma opinião daquele espírito através... Que deve ser avaliada como qualquer opinião. Exatamente. Suas últimas palavras... Ah, não, e amanhã eu estou lá em São Pedro fazendo a palestra. Vou levar novos livros para a velha me ajudar, lá do Vadimekon, e vou pegar o que ela já catalogou. Alan? Eu desejo a todos uma semana maravilhosa de reflexões. Vou lembrar aqui mais uma vez da Feira do Livro Espírita de Iracemápolis, dias 10, 11 e 12, agora de novembro, sexta, sábado, domingo que vem, incluindo várias palestras. Eu publiquei, eu vou publicar depois no nosso Facebook. Você vai lá, visite, livros a preço de custo. E olha, os preços são realmente de custo. Que realmente os preços da Feira do Livro Espírita de Iracemápolis, eu já fui lá umas 8, e são preços de custo. Vale a pena. Alan, por favor, faça a prece final. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais, que sempre estão conosco, que permitam que a nossa mente continue a raciocinar, a fortalecer a nossa fé com raciocínios lúcidos e que entendamos que somos um espírito imortal, precisando que evoluímos a psicologia desse espírito imortal e que o corpo transitório que aqui habitamos, ele só serve de ferramenta para a evolução do nosso espírito imortal. Uma ótima semana a todos. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.